Curtida da semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que dá ênfase a conteúdos de relevância produzidos por moradores, empresas ou instituições aqui de Foz do Iguaçu e região nas redes sociais, navega mais uma vez em direção ao Facebook para mostrar que tem coisa útil por lá, né? E para homenagear uma iniciativa voltada à criança e ao adolescente em situação de risco. Trata-se da fanpage da Rede Proteger, que é um grupo composto por diversas entidades com atuação na área da infância e da adolescência na região fronteiriça, né? Atuante em situações de violência e nos casos mais graves, aí, exploração e tráfico de pessoas. Na fanpage é possível saber mais sobre os trabalhos desenvolvidos pela rede, como a divulgação dos números Disque 100 ou Disque 180 para o repasse de informações que possam identificar anonimamente, inclusive, né? Você pode ligar, que possam aí ajudar, né, a identificar casos de tráfico humano aqui na região. O link para curtir a fanpage da Rede Proteger está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. Curta você também! E vamos agora ao último intervalo comercial da manhã deste sábado, 12 de novembro de 2016. Ó, feriadão prolongado, divirta-se com responsabilidade. Não coloque a sua vida ou a dos outros em risco desnecessário. Na sequência vem chegando o Sidney Busanello com as informações do esporte. Ainda hoje tem o 7-1 da semana, né? Aquele massacre diário no Cidadão que nem goleada sobre a Argentina no Mineirão será capaz aí de apagar, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.